Orcus Coi! Orcus Coi, isso aí! Agora. Jovem Nerd. Jovem Nerd! Vamos falar, não. De novo. Olha o Jovem Nerd aí. Olha o Jovem Nerd aí. Landa, landa, landa, nerd! Daqui é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd. E após 100 Nerdcast. Eu me sinto ainda jovem. Aqui é Azaghal. E quem diria, Jovem Nerd? Quem diria? Pois é, Azaghal. 50 você falou que não significava nada. 100 significa alguma coisa? Significa menos ainda, né? Porque se você usar o 100 com S, é nada, né? Tá bom, então 100 Nerdcast nessa sexta-feira. Então é isso. Tchau, pessoal. Obrigado. Até o 101. Valeu. Então, Azaghal, gostaríamos primeiramente de agradecer a todos os ouvintes do Nerdcast que mandam sempre seus elogios, seus comentários, suas críticas construtivas e inteligentes. Foi muito bom, eu mesmo já paguei mico ouvindo o Nerdcast, as maluquices do Sr. K e do Azaghal no metrô, fiquei rindo lá, que nem um maluco. É, eu mesmo, cara, eu rio muito de mim, eu sou um cara muito engraçado, naturalmente. Que ridículo. 100 Nerdcasts e o que mudou, né, Jovem Nerd, do nosso primeiro Nerdcast pra hoje? Muita coisa, cara. Isso considerando o primeiro Nerdcast, o quarto, né? Exato. Eu tava ouvindo um Nerdcast antigão, tipo 30 e poucos, cara, e muita coisa mudou, cara. A nossa leitura de e-mail parecia feito por obrigação, sabe? A gente era meio lento e tal. Hoje em dia tá tudo mais enérgico, mais jovem, mais rápido. Isso quer dizer que o Nerdcast, ele na verdade é como vinho, né, jovem? Exatamente. Quanto mais velho, melhor ele fica. É, e a gente vai fazer como o Seinfeld, né? Quando tiver no topo, a gente para! Aposenta. E uma coisa que mudou também em relação aos 50 primeiros Nerdcasts é que agora nós tornamos o Nerdcast uma possibilidade real e imediata de negócio. Nós temos um patrocinador, Jovem Nerd. É verdade! Vamos falar dele agora! Netmovies, Jovem Nerd! A Netmovies, rapaz! Nosso patrocinador oficial, a locadora online onde você não paga multa nem diária extra, rapaz! Você fica com o filme quanto tempo você quiser na sua casa. Nosso primeiro patrocinador e terão sempre o nosso eterno carinho e gratidão enquanto pagar. É isso aí, eu sou um consumidor feliz da Netmovies, Azaghal será em breve, agora que ele está se mudando. Você sabe que eu estou radiante aqui, né, Jovem Nerd? E eu estou me mudando para a capital, Jovem Nerd. É verdade, Azaghal está com uma nova base, rapaz. E eu vou te falar que eu ainda não fiz o cadastro, porque ainda não cheguei lá. Estou em viagem nesse momento, mas eu já andei consultando e já sei quais vão ser os primeiros DVDs que eu vou alugar na Netmovies. Excelente! Eu vou alugar o The Office, terceira temporada toda. The Office, é verdade, fizemos maratona The Office do Carnaval. Mas então, a Netmovies é assim, cara, você chega, se cadastra, faz uma lista de seus filmes preferidos que você quer ver e fica despreocupado, chega na tua casa, você vê, pode demorar o quanto tempo você quiser, você devolve, vem outro filme, é uma maravilha. Você sabe, Jovem Nerd, que eu constatei, lendo os e-mails que as pessoas mandam, que as pessoas estão implorando para a Netmovies, elas querem muito, sabe? E ela não abrange, infelizmente, ainda todo o nosso território e as pessoas querem que ela expanda, sabe? Tem gente que mora em um município vizinho aonde tem Netmovies e manda e-mail dizendo, pô, pede pros caras aumentarem mais 30 quilômetros da região pra chegar aqui na minha casa, sabe? Pelo amor de Deus. Exato, exato. E a galera tá louca atrás da Netmovies. Então não se esqueça, se você mora na Grande São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Campinas, Niterói, Santos, São Vicente ou Curitiba, tem Netmovies aí, rapaz. Vai conhecer agora www.netmovies.com.br. Tu Muito bem, voltamos ao Corriqueiro Nerdcast, lembrando a vocês que é necessário votar no IBES, sim. Você está, será que precisa votar? Não, nós não queremos só ganhar. Nós queremos ganhar de uma forma esmagadora e sem dar nada em troca pra vocês. Que horror! Ai, excelente. E pra finalizar, assim, a comemoração desse centésimo Nerdcast, Jovem Nerd, como o não? Que é que nós aprontamos na Nerd Store, Jovem Nerd? Olha só, rapaz, é a camisa comemorativa Eu Não Vivo Sem Nerdcast, rapaz. Sim, a primeira camisa com modelo feminino e masculino, Jovem Nerd. Agora as mulheres têm vez aqui na Nerd Store. Exatamente, você vai lá na nerdstore.com.br e você vai ver, tem a camisa verde masculina e a camisa rosa feminina cheia de badulaques. Sim, a camisa é toda cheia de garigueri. A camisa verde tem detalhes em preto nas mangas e na bainha. E a da feminina tem uma costura trançada, tem detalhes em branco, é toda cheia do garigueri. Isso, você vai lá conhecer a estampa do nosso nerdinho ouvindo o Nerdcast e você se declara: eu não vivo sem Nerdcast. Isso aí, www.nerdstore.com.br. E vamos aos nossos e-mails, e-mails do Acre de Mantão essa semana, a galera não cansa. A galera se renovou em termos de Acre, né? É verdade, cara, muito bom. Primeiro e-mail, Rodrigo Marinho, 15 anos, falando sobre o Nerdcast. Acredito estar representando todos os ouvintes do Nerdcast quando mando esta mensagem com o objetivo de agradecer por vocês tornarem o tempo que passamos no trânsito, no escritório, na escola, mais agradável e mais prazeroso. E queria agradecer não só de maneira geral, mas individualmente a certos participantes, olha aí. Ao Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, sem o qual este sonho não seria possível, e por ser tão carismático, tão preocupado com todos nós. Olha só. Ao Azaghal, o Supremo Senhor da Oceania, na arte de tornar as coisas mais simples e engraçadas. Torna cada Nerdcast mais divertido e belo de se ouvir com sua edição perfeita. A senhora Jovem Nerd é a portuguesa, porque, claro, por trás de grandiosos homens existem grandiosas mulheres. Com suas vozes e comentários também tornam o Nerdcast inconfundível. Nós aqui temos que fazer uma declaração que isso é verdade. O Nerdcast, em parte, depende muito da senhora Jovem Nerd, da portuguesa. Sem elas, cara, a Nerdstore não funcionaria, cara. Não, elas existiria. São tudo. Sem elas, o Jovem Nerd estaria morto com o machado cravado no peito. Verdade, cara. E ele continua. Ao Mari Abad, pelo conhecimento cinematográfico impecável, sempre fazendo ótimas críticas e nos colocando a par de Hollywood. Ao JP, o Sr. K, Tucano, por compor, e o time de elite, por compartilharem conosco experiências de vidas tão engraçadas e significativas. Ao Blue Hand e Carlos Volto, por seus conhecimentos abrangentes sobre quase tudo e pela sua capacidade de expressá-los com precisão. Só gostaria agora que me perdoassem aqueles que eu não citei. Falei aqui os que mais vi e mais contribuíram para que cada dia eu me tornasse mais fã. Apesar disso, sei que cada Nerdcast não seria o mesmo se alguém, qualquer um que fosse em qualquer edição, estivesse faltando. Vocês já são parte vital da vida dos nerds brasileiros e chegaram com muita glória ao centésimo Nerdcast. Só me resta agora dizer que desejo ver outras 100 edições e me animar por saber que ainda terei companhia de vocês. Olha aí, que bonito isso, cara. Isso sim é um ouvinte, né, cara? Ah, um ouvinte de primeira, cara. Morram todos os outros que não pensam assim. André, 26 anos, Joinville, Santa Catarina. Conheço o Jovem Nerd faz uns 3 anos, mas inexplicavelmente só comecei a acompanhar o Nerdcast recentemente. A propósito, inexplicável. Aquele sobre o Silmarillion estava simplesmente do cascalho. Noite passada eu fui num esquenta antes de ir a uma formatura. Eu já fiz muito isso. E conheci um cidadão que dizia ter vindo do Acre. Na verdade, eu normalmente vou na formatura, fico no esquenta, e quando eu tenho poder de voltar pra formatura, no momento que o pessoal tá saindo, eu entro no lugar, já dou a mão, falo parabéns e vou embora. É, aí ele conheceu um cara do Acre e pensou com um copo de vodka dele: acho que o Jovem Nerd estava errado. Vou trocar um lero com esse cara para saber mais detalhes sobre o estado de origem. O cidadão informou que o Acre possuía 23 municípios e tinha 600 mil habitantes. Mas, quando eu perguntei sobre a capital, ele me informou que era Rio Acre. Olha aí. Daí ele pigarreou, pediu desculpas e disse que era Rio Branco. A confusão de informações indicava uma possível mentira, Jovem Nerd. É verdade, quando você tá mentindo, você confunde as coisas, cara. Continuando a conversa, eu questionei sobre o fato de um estado de tríplice fronteira não possuir uma base de força aérea. Ele conversou, me enrolou e disse que havia uma base do exército em Rio Acre. Repetindo o erro. Olha isso, cara. Imagina o cara. Não, você sabe que tem uma base do exército lá no Rio Acre. Não, Rio Branco. A história ainda não estava ainda processada no cérebro, não tinha decorado direito. A mentira! Aí ele termina dizendo: eu que estava um tanto alto e percebendo a clara mentira, levantei meu copo e bradei em alto e bom som: Acre! Eu não acredito. Tá vendo, cara? Ninguém consegue esconder a verdade da conspiração. Guilherme, 21 anos, Bauru, São Paulo. Quero falar sobre a conspiração Acre, que está tomando proporções incríveis. Neste domingo, dia 10 de fevereiro de 2008, eu acordei e quando liguei a TV, estava direto no SBT. Aí estava passando aquele Bom Dia e Companhia, Bom Dia Alegria, Bom Dia Whatever. Aquele casal infantil estava falando um blá blá blá qualquer sobre terem voltado de férias. Eis que de repente a menina fala: gente, nessas férias ligaram pra gente duas pessoas do Acre. Olha, duas pessoas. Mas aí que veio a explosão cerebral. Ela diz: uau, o Acre existe. Olha só, cara. Que pariu, cara. Último e-mail, Dr. Hardman. Advogado, 30 anos. Olha aí, mais um advogado. Você sabe que eu quase fui advogado, né, Jovem Nerd? Eu sei, você quase foi advogado, de eu fato. Eu quase fui um monte de coisa, né, cara? Eu decidi colaborar juridicamente com o caso Acre. Você acredita? Compre a camisa na Nerd Store. Para isso, vou me desprender de minha opinião sobre o assunto. Apenas verificaríamos por que um grupo dominante criaria um fictício estado na União Federativa do Brasil. Ah, o cara é advogado mesmo, né? Desvio de verbas. O único ponto apontado pelos senhores, considerem que vocês estão pensando em nível de repasse de verbas federais. Lembrem que, sendo um ente com relativa autonomia, um estado da federação pode fazer acordos internacionais com bancos, ONGs e whatever. O fato de ser um estado isolado e afastado concede a ele muito material para melodrama. Falamos de teóricos 686.652 habitantes divididos entre endemias da floresta amazônica e o Peru encoxando pelo sul. Isso faz qualquer banqueiro do World Bank lacrimejar. B. Benefícios fiscais. Impostos diversos, especialmente o ICMS, recebem benefícios de estados da região Norte e Nordeste. Um produto com nota fiscal de origem no Acre deixa de pagar 10% dos 17% do ICMS, jovem. Olha aí, Azaghal, desmascarando. Olha aí. Controle nacional. No Senado Federal, o Acre e São Paulo possuem o mesmo grau de influência. 3 senadores, senhores nerds. 3 votos de cabresto, a quem qualquer grupo que esteja por trás da farsa do Acre esteja envolvido. Some a estes os 24 deputados federais, eles representam uma respeitável participação nas decisões do país. Se estes representantes quisessem, poderiam ter revertido a decisão quanto à cassação do Renan Calheiros e poderiam aprovar a permanência da CPME. Olha aí, rapaz, poder e influência no Senado e no Congresso. Você sabe que os caras escrevem, assim, o advogado escreve de uma forma que eu já não tô, eu me perdi, eu só tô lendo palavras, você sabe, né? Que isso? Já que essa conspiração tá tomando esses campos jurídicos internacionais, é bom lembrar que quem falou essa loucura foi o senhor Tucano, e qualquer empresária deve ser feita a ele, não a nós. Claro, com certeza. Nós estamos, né, só lucrando, mas ele é que inventou essa merda. É verdade. Então vamos lá para os melhores momentos de outros 50 Netcasts. Fala galera, aqui é o JP, parabéns ao Jovem Nerd pelo número 100 do melhor podcast do Brasil e do mundo. Eu me divirto muito gravando o Nerdcast, a gente discute, briga, cai na gargalhada. Às vezes são temas que a gente pensa um pouquinho, às vezes, como por exemplo, o Nerdcast do Coisas que Nos Irritam. Foi muito bacana, foi um tema que a gente decidiu na hora. A gente foi pra gravar, nem sabia do que ia falar. E isso é tudo muito espontâneo e foi legal pelos comentários, a gente viu que o pessoal gostou. Isso sempre me deixa muito feliz. Outra coisa muito bacana é estar compartilhando com vocês aí minhas histórias, coisas que aconteceram comigo. Mesmo sabendo que de vez em quando minha namorada fica muito irritada com algumas delas, ela quase me matou com a história do Coelho Bossa Nova. E olha que nem foi comigo. Então, beleza. Espero estar participando aí de vários pela frente. Um abraço. Estamos lá, né? Primeiro dia, beleza. Segundo dia, beleza. Terceiro dia foi o dia do Réveillon mesmo. O meu irmão desenvolveu uma técnica de chegada muito criativa, que foi a chegada do Coelhinho Bossa Nova. Esse é nome. O Coelhinho Bossa Nova. Passe o meia-noite, beleza? Parabéns, feliz ano novo, tudo mais. Já doidaço, né, cara? O meu irmão vira pra um grupo de 5 mulheres perto da gente, mete as 2 mãozinhas na cabecinha, assim, fazendo orelhinha de coelhinho, sabe? E começa no meio do grupinho a cantar: eu sou o Coelhinho Bossa Nova. Eu sou o Coelhinho Bossa Nova. Não bebo cerveja, só tomo Coca-Cola. O Coelhinho Bossa Nova é uma brasa, mora? Em todo o percurso da música, ele vai balançando a mãozinha, assim, como se fosse a orelhinha, balançando. E o surfista chegou e falou assim: não, por favor, pelo amor de Deus, eu posso ser o seu escravo, o seu arauto, pra salvar meu planeta. E aí acabou que, né, essa foi... Não, ele só oferece a buscar outros planetas pra saciar a fome do Galactus. Isso. E ele não destruiu o planeta dele. Exato. Devolve ser seu arauto. Isso é uma idiotice do cara. Porque o Galactus não precisa de ninguém pra procurar planeta no universo. É, concordo. Vai comigo que você é na frente, concordo. O cara fala: olha, eu vou ser seu escravo e você não vai devorar meu planeta. Eu, se fosse o Galactus, forçava o saco por debaixo da saia e falava assim: não, você vai ser meu escravo agora e eu vou comer o seu planeta, seu filho da puta. Porra, que porque... O governo brasileiro, ele tinha, não tem mais, né? Ele tinha um acordo foda com o governo americano nesse negócio de tecnologia alienígena. Que eu vou... A gente vai falar isso mais profundamente no Nerdcast sobre ufologia. Mas só pra dar um gostinho, o Marcos Pontes foi trocado pelo ET de Varginha, né? Vocês sabem disso. Pela risada, eu já vi que vocês não acreditam. Mas o caso do ET de Varginha é o segundo mais conceituado no mundo. Depois de Roswell, só tem ET de Varginha. Entendeu? E o que aconteceu? Os defuntos alienígenas, cara, os corpos, foram mandados para os Estados Unidos em troca de quê? Um astronauta brasileiro. Foi 10 anos depois, certinho. Que... Como assim foi trocado, cara? É assim, a gente entrega pra vocês os cadáveres dos alienígenas pra vocês estudarem. Em troca, vocês... Dá uma cara pra astronauta brasileiro aí. Como astronauta. Entendeu? Porra, não foi bem, não foi bem essa troca, hein? Então o acordo foi esse, na verdade. Você é bem troca de brasileiro, meu. Tem um Nerdcast que nós gravamos, que o Nerdcast, esse Nerdcast é um Nerdcast proibido. Ah, é verdade. Gravamos e nunca foi lá. Gravamos sem um Jovem Nerd. Isso. Então a parada não teve freio. Cara, o João Paulo falou barbaridades inacreditáveis, cara. O JP parecia o Marabade. Eu não lembro disso. Era, cara, o Marabade depois do eclipse, cara. Isso nunca vai pro ar mesmo? Não, esse não, cara. Isso é uma coisa demais. Eu queria que fosse pro Arthur falando que a única salvação do Rio de Janeiro é incentivar o... Eu sei, se um dia vocês votarem em mim alguma porra, saiba que é isso que eu vou estar defendendo. É um prazer ser convidado aqui para participar desses 100 melhores. E sim, para não perder tempo, até para não ficar no meio da sala de edição, no meio da minha frase. A coisa que eu mais detesto no Nerdcast é quando a gente está gravando, a maior espontaneidade, fala uma piada engraçadíssima, essa espontânea da Boca do Azaghal e outros participantes, como o Tucano, o Sr. K, enfim, se eu estou esquecendo alguém, e aí dá um problema técnico e não grava. É impressionante. porque depois pedem pra repetir, pra voltar, e não fica a mesma coisa, e aí vocês não imaginam o que vocês perderam. Essa é a coisa que eu mais detesto. O resto é um prazer imenso, que eu saio sempre no meio de amigos, e quando a gente não tá no meio dos amigos, a gente tá conhecendo outras pessoas novas e bacanas, e se comunicando. E o Nerdcast serve pra isso, pra todas as pessoas se comunicarem. Valeu, um abraço, e vamos preparar pros mais 100, mais 200, mais 1000, 1 milhão de Nerdcast. O Thundercats, ele tinha uma história maneira, né? Exatamente. Assim, começar e o Super-Homem, planeta destruindo e tal, né? Exatamente. Mas a parada tá no fato do Lion ser uma criança quando saiu lá de Tandera, igual o Willy Kitty e o Willy Cat, uh-huh, e chegar no terceiro mundo como um adulto mongol gigante. Epa, peraí. Então, ele cresceu e o Willy Kitty e o Willy Cat não. Mas eles explicam isso no primeiro episódio, eles explicam. E isso poderia ter acontecido com todos eles, mas que não é obrigatoriamente que eles iam crescer, porque eles ficaram dentro de uma câmara de... dormindo. Ou o Willy Kitty e o Willy Cat eram bebês, não? Não. Eles entraram, eles são todos da mesma idade, só o Lion cresceu. Mas o Pantro era bem mais velho? O Pantro já era velho. Ah, tá. O Pantro é o mais velho de todos. Na verdade, tinha um que era mais velho, que era o Jaga. Sim, o Jaga que morreu. Mas o Jaga morre. Isso. E vai pilotando a nave. O Jaga desligou o suporte de vida do Lion lá, o negócio, a câmera criogênica, e por isso que ele envelheceu, cara. O Lion devia infernizar, devia ser o dente bonitinho, Jaga, qual é? Devia hipnotizar o cara, roubar a dentadura, fazer isso. Cara, agora eu vou foder esse moleque, acabou a infância e a adolescência. Eu tenho uma fala do Garcia na minha mente impressa e ela não me sai, que é do Predador. Posso adivinhar? Claro. Nossa, mas você é muito feio. Cara, eu carrego isso a minha vida inteira. Eu tenho vontade de falar isso pra algumas pessoas, sabe? Eu conheço a pessoa, aí me vem na mente, cara, o Garcia fala, você é muito feio. Alexandre, você não vai pro céu, viu? Só tô te avisando isso. Você vai ficar no purgatório alguns anos, algumas passagens. Mas eu fico com prazer, cara. E tem outra coisa que matou também, que é a do comando para matar, que é: não desgruda daí. Puta, clássico. Dizem que a coragem do Leônidas era tanta que o coração dele, quando foi arrancado do corpo, tinha pelos. Eu não sei o que isso quer dizer. Ai, meu Deus. Jovem Nerd, você tem coração peludo? Pariu, cara. Deixa eu mostrar que eu tenho peludo. A mão, né? E aí, galera, quem tá falando aqui é o amigo imaginário. E o que eu acho mais legal no Redcast é que não tem câmera pra filmar a nossa cara, porque senão eu não teria coragem de sair na rua, muito menos o Blue Hand. Um momento que eu achei bem legal, assim, pelo menos eu ri bastante no Redcast, foi ouvindo o Tucano contar a sua pseudo-abdução em São Lourenço, coberto de feno, voltando pro hotel onde ele tava hospedado junto com o Azaghal. É isso aí, galera, um abraço. Eu deixei o Azaghal lá no hall do hotel. É, esse é o foco da história, agora. E não me lembro de mais nada. Eu só me lembro de eu acordando, andando, numa estrada. Aí eu falei assim, eu acho que já tá na hora de eu virar. Aí fui tentar virar pra direita e tinha um arame farpado. Falei, porra, passei, a minha casa fica pra trás. Uhum. Aí comecei a voltar. Aí comecei a voltar, começou a clarear. Uhum. Eu falei, cara, é de manhã já, passado muito. Quando eu olhei uma placa, São Lourenço, 17 quilômetros. A hora me veio uma musiquinha, sabe? Caraca, falei, cara. Que isso, meu irmão? Eu não posso ter andado 17 quilômetros. Já tava quase insano. Não, acho que ela que não terminou. Aí pra voltar, não tinha, pô, não tinha como voltar andando 17 km, né? É. Eu vi um monte de feno, assim, na beira da estrada. Palha, assim, sacou? Eu peguei o feno e fiz uma lombada fictícia. Um quebra-molas. Um quebra-molas. É, tu fez uma peraí, tu fez uma lombada de feno. O primeiro carro viu a lombada, pensou que era a lombada mesmo, né? O quebra-mola. Aí freou com tudo. Aí eu cheguei, carona. O cara viu que era de feno o bagulho, mas desceu pra me matar. Era magrelinho na época, fiquei com medo. Uhum. O carro passou me xingando. Aí passou o segundo carro, viu que era de feno, saiu me xingando de novo. Aí eu falei, é, não vai dar certo. Abandonei a lombada de feno. Peraí, peraí, mas o objetivo dois... era conseguir uma carona, isso? Isso. Uhum. O carro parasse e me desse carona. Olha isso. Aí continuei andando, andei mais uns 2 km, aí passou um táxi. Pedi carona pro táxi. Uhum. Aí o cara parou, né? Aí depois comprou. Aí o cara chegou, aí eu falei, pô, me dá uma carona, tô sem grana, pá, não sei o quê. O cara, beleza, então, sobe aí. Aí eu vou... Como é que você veio parar aqui? Eu falei, não sei, acordei, tava andando. Acordei, tava andando. O cara virou, você usa drogas? Falei, não, cara, foi só cachaça mesmo. Tudo bem, mas sabe que tem gente que pode te ajudar, né, com isso. Aí o cara me deu carona de volta pra São Lourenço, eu voltei, o Azaghal tava no mesmo lugar. Aí o cara me acorda e tá a figura com a mesma roupa da noite anterior, coberto de feno. Que doença, cara. Eu sou a senhora Jovem Nerd e eu queria primeiramente dar os parabéns ao meu querido Jovem Nerd e ao meu cunhadinho Azaghal, porque eu sei o quanto eles se dedicam a esse site, ao Nerdcast. Então, meus parabéns pra eles. O momento pra mim mais especial foi, lógico, né, o episódio do Cuscuz, que tem gente até hoje que escreve no meu Orkut, que viu o cara no Fantástico. É, e é isso, queria agradecer o carinho de todos os nerds que assistem o Nerdcast, que acessam o site e que compram na loja também. Um beijo pra todos. O Flux é o seguinte, é a pior magia que você pode fazer. Você pega a sua alma e você divide ela ao meio. Isso. Isso é uma coisa que você não pode fazer, porque a alma é uma coisa só. E você fazendo isso, mesmo que você morra, um pedaço seu vai continuar aqui na Terra. Exatamente. E onde é que você coloca isso? Num objeto. Num isso. Objeto. Só que... Azaghal! Azaghal! É isso que eu ia falar, Azaghal! É isso que eu ia falar! Onde é que eu já vi isso? Você dividiu uma vez só, o cara dividiu 7 vezes. Você, Azaghal, divide a sua essência num objeto, Azaghal. Ah, peraí, onde tem... Ah, tá. Onde tem isso? Aonde será, Agatha? Não, gente, nada se cria, já dizia Tarantino. Inspiração. Mas olha só. Não... É, né? Tudo bem. Alô? Eu quero falar, me deixa sozinho. Eu quero dizer que eu estou assim também. Nós estamos tristes, né? Porque a Bovespa, que esteve bombando, no dia estou alegre agora. Sabe o que eu ganhei com essa história toda? Ah. Aprendizado. A gigante escrito aprendizado do lado. Tatuado, aprendizado. Mas é por isso, cara, que eu não faço essa palhaçada de investir na bolsa. Ah, eu tava esperando ouvir essa porra. Tava esperando ouvir essa porra. Porque sempre tem um puto que quando tá bombando, some. É. Olha, negócio tá caindo, fica e fala. É, poupança, né? Tá lá. 0,5% ao mês, investimento sólido, garoto. Mas não, quer ficar ficando de bolsa aí, ó. Se fudeu, perdeu dinheiro. Sempre bem, cara. Impressionante. Me assusta imaginar que fosse você. Mas sempre bem. E a ganância, senhor K, é a ganância. É a merda, cara. É uma alegria, um mês de alegria, só alegria. Alegria, alegria, alegria. Aí uma semana vermelha, falei, ah, semana vermelha, é do jogo, né? Aí deu a vida, falei, porra, vou vender. Cara, não vendi por 2 centavos, sacou? Eu queria 1,35, a porra bateu 1,32. Eu falei, não, eu não vou vender, eu quero vender a 1,35, porra, eu vou ficar milionário. Irmão, a parada caiu pra 30 centavos. Ha ha ha ha! Sorri, é, aprendizado, chefe. Não, mas é, eu compartilho a dor com você. Pra humilhar a experiência, que também é outra roupa um pouquinho menor. As tatuadas, né? Você que é um cara sábio e que me passou uma lição que eu carrego até hoje, que é em chuva de pico, pega a menor e senta. Quando vier as grandes, você já tá ocupado. Você, quando viu que o negócio tava num patamar, não devia ter se prendido por dois... Por que você não me liga nessa história? Eu te dou os conselhos, pô. Porque eu sou burro, por isso que eu ganho aprendizado, entendeu? Agora, tu tá pendurado com a prestação de monitor de 50 polegadas? Pra você, não. Porque o Jovem Nerd tá comprou 50 videogames. É, tá valendo, é. Eu me lembro de alguém falando... Sou dono do meu nariz, porra. Vou ter dois videogames caríssimos, sim. Se me encher o saco, compro mais um. Não tem erro, cara. É comprar na alta, vendendo na baixa. Não tem erro, é sempre se fuder. Ah, muito obrigado, Sr. K, pela participação. Sim, senhora, beijo. Voltando ao Popeye rapidinho, a Olivia Palito chegou a ter um desenho só dela, né? Era ela no exército com aquela Alice, que era um bicho. Caraca! Alice! Que era aquilo, cara? E tinha uma ilha de Alices, né? No desenho do Popeye mesmo. Não tinha nada de bom nisso, né, cara? Nem espinafre eu aprendi a comer com essa porcaria. Porra, eu odiava espinafre, ainda mais por causa do Popeye. Por quê? Porra, eu vou comer espinafre, ficar deformado, pegar uma baranga, vai tomar. Eu sou Burrendi, e o que eu gosto de Nerdcast é ver todo mundo tentando dizer o que foi que eu falei. Nietzsche tá desenvolvendo uma bateria de laptop à base de vírus, cara, também. A base de vírus? Que porra é essa? Vírus! Peraí, Burrendi, por favor. Me dá um desse de bagulho aí, que eu preciso desse. Entendendo Burrendi. Essa foi complicada. Fora do contexto, ninguém entende essa frase. Repare que 3D fala... Tá desenvolvendo uma bateria de laptop à base de vírus, cara, também. Blue prontamente responde... Me dá um desse de bagulho aí, que eu preciso desse. Blue Hand, analisando a loucura que o 3D acabou de falar, disse... Me dá um desse teu bagulho aí, porque eu preciso de um desses. Mais uma vez, o cérebro de Blue Hand processa tão rápido a informação que as suas cordas vocais não conseguem traduzir o raciocínio. Me dá um desse de bagulho aí, que eu preciso desse. Lambda, lambda, lambda! Aqui! Aqui é o Alexandre Antônio, o Jovem Nerd! E eu estive sendo mantido prisioneiro! Quanto à minha vontade! A pessoa que vocês têm ouvido no Nerdcast não sou eu! É aqui que ele. Acho que é aqui que ele pediu pra encontrar ele. Cadê você, porra? Meu Deus. Tem gente ali. Peraí, eu tenho que me esconder. O carro chegou. Corre, corre. Também merda, porra. Que Zagal, caralho, vem. Vai! Aqui é o 3D e eu não vou falar nada porque eu tô tenso. Como é que tá? Aqui é o Tucano, eu não sou nerd, mas eu tô com vocês nessa. O Divino estava longe. Uhum. Mas estava lá. Uhum. Você escuta sempre ele. É, ele batendo pau. Né? Tá bom. Exatamente. O som de arrastar, né? De arrastar. Pois é. Imagina o Divino andando na neve. Você vê duas pegadas lado a lado e uma coisa arrastada no meio. Exatamente. Tudo bem. Foi caindo. Eu não vendi. Eu ouvia o divino galopando, tal qual um centauro ensandecido em minha direção. Eu não consegui correr, eu travei, eu agarrei no joelho e falei, meu Deus, tá focando! E o divino correndo. O bom senso seria, deu merda, perdi tantos por cento, paciência, vende, dá um passinho pro lado e fica olhando o divino, porque ele vem com uma besta desgastada, né, apontando você assim. Você pode escolher tomar um tapa na cara ou um chute no saco, né, cara? Exatamente, é melhor escolher o tapa na cara. Eu fui garoto e levei o chute no saco. Fala aí, galera do Nerdcast, aqui é o Afonso 3D. Eu sei que muitas vezes vocês me acham louco, mas, por favor, saibam filtrar todas as asneiras que eu falo, porque nem tudo que eu falo é verdade, mas quase tudo que eu falo é verdade. É isso aí, que venham mais 200 mil Nerdcast, que nunca cabe, por favor. Quer passar o Réveillon em um iate em Copacabana? De graça? Aí o Batomux na cabeça. Já matou o Batomux? Aí eu falei, porra, vambora, né? Chamei a senhora Jovem Nerd, que era minha namorada. Nós éramos adolescentes ainda, faz muitos anos. Uma outra vida. Uma outra vida, exatamente. Chegou lá, né, bom, que belo iate, né? Esse iate é um antigo navio da Segunda Guerra da Marinha, que era catadora de mina, sabe? E foi reformado para um barco particular e tal. E, nossa, que bonito, venha conhecer em cima, embaixo, do lado, do canto, na sala de máquinas, etc. Quer dizer, assim, era entre um iate normalzinho e um mega navio, ou seja, era um navio, tipo, bota assim, era um navio que cabia cento e poucas pessoas, né? Aí tinha sala, sabe, não era só aquele quartinho, não, era uma parada bem grande. Aí vamos lá, chegamos em Copacabana, aquela bonito, milhões de barcos e todo mundo, né, preparado para os fogos, cara. Quando dá o réveillon, 10! Não, cara, o meu terror começou. O que acontece? O navio se posiciona de lado para a praia, né? Para que as pessoas possam, né, todas observar os fogos. O esplendor dos fogos da praia. O que acontece na hora do esplendor dos fogos? Para onde as pessoas vão? Acredito, para ver os fogos. Pro lado do barco. Pro lado da praia. Da praia. E o que acontece com um barco na contagem regressiva? Aberta. 9! O barco começa a... 8, 7... Cara, o barco começou a inclinar de uma maneira... inacreditável, cara. E todo mundo, ninguém não tava nem aí, sabe? Eu olhando pra senhora Jovem Nerd, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo aqui? E ela assim, 7! Cara, só sei que a cena era assim, todo mundo felizão, fogos em Copacabana, cara, o barco inclinado e eu, o único preocupado, pulando, quase pulando. Fazendo contrapeso. Fazendo, né, contrapeso. Eu fui fazer contrapeso. Procurando uma boia, né? Procurando uma boia. Cara, eu fui fazer contrapeso do outro lado. Fiquei pulando do outro lado, pelo amor de Deus. Porra, que parece uma vagina, caralho. Cara, e ninguém me ouviu. Eu gritava, vem pra cá, porra. E tá todo mundo, que beleza, que bonito. Aí eu falei, cara, essa porra vai virar. Eu me agarrei numa boia. Eu falei, quando virar, eu vou ser jogado pro outro lado. Eu já sei onde a Agatha tá. Eu vou nadar por baixo, pegar a Agatha. Até pegar minha mãe. Cara, eu juro. Aquaman. O pensamento. O pensamento é uma coisa sinistra quando você tá em desespero, cara. Você pensa em tudo. Normalmente não faz o menor sentido, mas você pensa. Aconteceu que o barco não virou, e depois me explicaram que aquele barco, como era um navio militar, ele tinha uma quilha gigantesca embaixo que fazia contrapeso, e todo mundo sabia disso, menos eu, tá? Patinho Feio é uma das histórias de maior moral ética que de foda que existe. Era a biografia dele, sabia disso? Ah, era? É, o Patinho Feio foi... Aí eu vou te zoar no final dessa tua história aí, Jovem Nerd. Vai lá, continua. Não, porra. Patinho Feio... Ah, tu vai dizer que o cara era viado no final. Ele era, completamente. Patinho Feio é simples gay, cara. Aí, cara, você entende como você quiser, cara. Você pode dizer que o cara é qualquer coisa, minoria. O cara era... Você pode dizer que o Patinho Feio era comunista. Pode dizer qualquer coisa. É um pouco a história do cara, né? Mas se você vê bem, quem conhece a história se encaixa mais ou menos na história de todo mundo, né? Quem não foi, porra, zoado e e foi colocado de lado e depois conseguiu dar a volta por cima. Mais ou menos é isso que a moral do estudo fala. Exatamente. Eu não, eu sempre fui foda pra caralho. Cara, o patinho feio é uma das histórias mais sábias que existe, cara. Eu me lembro do patinho feio. Tu era patinho feio, jovem, né? Eu vou dar a volta por cima, tu vai ver. Eu me lembro do patinho feio com saudades da minha infância, da minha tenra infância. Porque num dos poucos presentes que eu ganhei na minha tenra infância, eu ganhei a vitrolinha vermelha. Não, minha... o disquinho era vermelho. Não, a vitrolinha era vermelha também. O disquinho, se eu não me engano, era amarelo. Ou qualquer outra cor esquizofrênica dessa que a gente não me fala. E tinha lá a historinha do patinho feio. Eu ouvi aquela merda até a exaustão. Eu tô com você, cara. Mas você ouve porque você sabe que é uma história sábia. Isso chama o seu espírito, cara. Por isso que você gosta. Olha, eu só, acho que não. Eu vou arriscar. Você se emocionava com o patinho feio? Eu ficava com pena dele. Eu ficava com pena dele, juro. Porque, olha só, eu vou arriscar a acreditar que alguém que esteja ouvindo esse Nerdcast não conhece a história do patinho feio. É basicamente o seguinte, o pato nasceu ovinho entre um monte de patinhos e ele era horroroso. E os outros patinhos, filhotes, zoavam o pato, o irmão deles, que era feio. Davam ele na saída do vestiário. Davam aquele... Puxava a cueca, botava na cabeça dele. Zoava pra caraca, coitado do patinho, sabe? Pegava o dedo molhado de saliva e enfiava no ouvido dele. E ele, pô, cresceu, sabe, escorraçado por todo mundo, minoria, etc e tal. Ele foi até estuprado também, que né? Que isso, que cara? Isso? Tô confundindo as histórias. Alguém me foi estuprado por um galo, filho da puta, que pensou por lá. Para com isso. Não, o patinho feio foi escrito como história infantil, não tem a versão motherfucker. Essas são as piores, cara. E aí, no final, né, zoado a vida inteira e tal, quando eles crescem, o patinho feio não era um pato, ele era um cisne. Então ele cresceu e ficou muito mais bonito e foda que os outros que viraram simples patos idiotas. Ou seja, ele se revelou quando cresceu, né? Ele era feio porque ele era diferente. Gay. Não era gay, porra. Era diferente. Peraí. Vamos parar de falar a história aí, que essa história é maneira. Tudo que é coisa de... Se pegar esses viados, tudo fala que é coisa de viado. É, pois é. É o arquétipo do herói. Olha só, vamos ser frango aqui. O patinho feio. Vamos ser frangos, né, em vez de patos. Nós somos de uma geração que se acostumou a idolatrar os vilões. Uhum. Essa é a verdade. Uhum. E o que tem a ver com o Pascal? Você vai entender. Eu vou dar uma volta, mas eu vou chegar lá. Quem é que queria ser o Luke Skywalker quando você podia ser o Darth Vader? Ora, porra. Todo mundo queria ser o Darth Vader, é óbvio. Eu quero que se foda se o cara mora no planeta deserto e o outro tem uma estação espacial. Eu quero ser o cara que tem a estação espacial. Uma historinha dessa bonitinha, o patinho feio, não sei o que, ele virou um cisne. Quando você é criança, legal, pô, ele virou um bicho bonito. Uhum. Mais bonito que um pato. Quando você vai ficando mais velho, você começa a olhar e falar, porra, o bicho virou um cisne, malandro. Coisa errada aí. Isso é um símbolo, é só um símbolo. Pois é, Jovem Nerd, mas o símbolo... Talvez na época fosse uma época mais pura, mais ingênua, mas hoje em dia o símbolo pegou mal. Porra, mas peraí, a história é do século XIX, cara, calma aí. Tudo bem. A história, na verdade, é uma história idiota, porque um pato não tem nada a ver com um cisne, cara. Porra, você não está entendendo o simbolismo da história. Eu vou escrever a história, o gatinho feio, o gato que nasceu no meio de quando... Ah, mas, cara, que história idiota, cara. Que isso, não fala isso, cara. Quem é que botou o ovo do cisne lá no meio do... Cara, olha só, a história é uma idiotice do cara. Primeiro, algum filho da p*** fez isso, botou o ovo no meio do... Como? Aconteceu, cara. Segundo, olha só, história bonita porque o cara não fez nada, a vida inteira foi zoado, nunca se levantou, nunca enfrentou. Aí um dia o destino fez o cara ficar mais esguio. Pronto, resolveu. Ah, vai pro cara. Concordo com gênero, número e grau. o Azaghal. Ah, a vida é ruim, a vida é triste, eu sou feio, eu sou esquisitinho. Ah, meu Deus. Irmão, levanta e parte pra dentro. Ah, mas eles são seis. Vai apanhar pra caralho. Mas pega o mais fraco e mata de porrada. Mas faz o... Porra, agora fica reclamando que um belo... Ele era maior que um pato, cacete. Pior ainda. Ele já sabe que eles são pós gigantes da turma, enorme. Aí, mas o patinho feio é um cara que era fudido, era escrotizado, aí um dia ganhou na loteria. Agora não. Olha só, olha só, olha só. Eu acho melhor a gente, eu acho melhor a gente mudar de fábula com essa galera ficando nervoso, cara. Heroes. Foi bom, primeira temporada. Foi, quem não assistiu deve assistir. Eu lembro que quando... Só não vejo o último episódio, eu vou fazer um quadrinho. Eu tô pra mandar pro... É que eu não desenho, esse que é o problema, eu não desenho. Se eu tivesse desenhado, já tinha feito. Não, não, não. Eu tenho uma ideia melhor. Você faz o roteiro, a gente filma com a gente mesmo. Ah, ótimo. Eu posso ser a Claire? Olha isso, olha isso, tá gravado! Acabou! Pula pela janela, filha da puta! Obrigado! Melhor a gente parar por aqui, vamos parar por aqui, vamos pra casa e vamos tomar um pouco daqueles produtos do pintor. Afonso 3D, sua vida nova começa hoje. Agora só chama ele de Claire, cara. Muito bom. Hoje é meu aniversário, galera. Quando o Azaghal falou e passa debaixo do arco-íris e muda de sexo, ele deve ter se controlado tanto pra falar: jura! Olá a todos, aqui é Guilherme Briggs falando do futuro, 100 anos à frente no futuro. Me perguntaram o que eu mais gostei nesse 100 Nerdcast. Que fiz eu? Peguei uma máquina do tempo e fui 100 anos no futuro para poder pensar bem no que eu ia, né, compreendeu? Responder. Então, o que eu mais gostei nos 100 Nerdcasts foi... Pelas barbas do profeta, esqueci! Silvio Santos, o que você achou de dublar Cavaleiros do Zodíaco? Mas olha, veja você, porque qual o nome? É Cavaleiros do Horóscopo, é isso, tá certo. É porque você assiste o desenho e ao mesmo tempo você sabe como é que vai ser seu dia amanhã. Se vai chover, se você vai usar a armadura de ouro, se vai enferrujar ou não. Eu não sei, é uma série louca, os rapazes... Os cabelos todos parecendo, eles vão no Jarça, fazem aquelas pontas maravilhosas, creio que é isso. Não sei, quanto é que tá a série? Deixa eu ver aqui, estou aqui numa vendinha, quanto é que tá isso aí? A saga do quê isso aí? É a saga do inferno. É a saga do inferno? Não, não compro. Não compro porque minha esposa não vai gostar, tá certo? I am Optimus Prime. From the Autobots. Autobots, transform! Aí eu falei, caramba, como é que... Lembrem daquilo que eu falei no desenho japonês. Se eu passar exatamente com o português, olha como é que vai ficar. Eu sou Optimus Prime dos Autobots. Autobots, transformem! Parece um cachaceiro lá da esquina que tomou um jantar. Eu sou Optimus Prime! Quando eu entrei na equipe, a coordenadora da equipe falou assim: olha, seguinte, na equipe tem um anãozinho que você já deve ter percebido. Se o anão pedir dinheiro, tu não empresta. O anão é safado. Aí, cada dia você fazia uma dupla com outro agente, né? Uhum. Aí um dia me escalaram pra ser dupla com o anão. Imagina, eu com 1,90m, ele com 1,20m, com um bolsinho do lado, camisa da Dengue. Uhum. A gente chegou assim, acabou tudo que tinha que fazer, sentamos ali na beira do canal e ele começou: Fernando, a vida tá difícil, né? Eu falei, lá vem, ó a mordida. A vida tá difícil, pô, tenho minha mulher, meu filhinho, meu cachorro lá, pô, não tô, tô sem dinheiro. Você não tem dinheiro pra me emprestar, não? Puta merda. O anão realmente é um filho da... Aí eu virei pra ele e falei, não, cara, na boa, tava quase te pedindo emprestado ali. Tu tá na mesma corrida que eu, então, né, Fernando? Eu falei, isso. E esse anão miserável, a galera, tipo assim, no começo o pessoal gostava dele, mas depois nem começou a ver que o cara era realmente um filho da p*** master mesmo. Ele chegou e ficou pedindo pros velhinhos dinheiro, porque ele tinha perdido dinheiro pra voltar pra casa. Moço, por favor, eu perdi meu dinheiro pra voltar pra casa, você não poderia me dar um dinheiro, não sei o quê? Vários pagaram. Caramba. Aí, uma velhinha que deu dinheiro pra ele, tava passando e viu ele num bar com uma Coca-Cola, sentadinho no banquinho, tá ligado? Com os pés falando, tomando Coca-Cola. Aí foi lá esculachar. E o pior de tudo é que ele andava de ônibus, ele me passava por baixo, né? Aqui é a portuguesa e eu já estou perdendo o time deste sotaque. Já estou a perder o sotaque. Tomo bronca quando estou a gravar. Faz mais sotaque, está esquecendo esta bosta. Pois, me libertem disso, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Eu queria fazer um Nerdcast com a minha voz. Um, com o meu verdadeiro sotaque. A parte mais engraçada, eu adoro Nerdcast, obviamente, nunca escuto, mas acho uma graça, só escuto quando participo. Mentira, sempre escuto no carro. O que eu mais achei engraçado, obviamente, foi o que eu estava presente para a senhora jovem nerd, que foi este, foi um problemão. Tropa de Elite, o programa ficou tão polêmico, mas tão polêmico, eu e a senhora Jovem Nerd resolvemos salvar a porcaria do programa, que não estava lá de todo mal, só cortamos as partes constrangedoras e falamos um monte de abobrinhas. A senhora Jovem Nerd se libertou de verdade, soltou a franga com todas as suas forças, eu ri de passar mal. Ai, Jesus. Toma, né? Aí ficam sacaneando a gente, tropa da faxina, tropa da faxina. Tropa da faxina é um cacete, cara. Agora aqui em casa é gritaria e tapa na cara o tempo todo, entendeu? Faz! Faz! Vai lavar essa louça! Vai lavar essa louça! Vai lavar essa louça, Jovem Nerd! Vai limpar o cocô do cachorro! Vai limpar o cocô do cachorro! Puta que pariu! Quem manda nessa porra sou eu! Olha o cuscuz aí! Ai, ai, ai, eu vou morrer com o coração. Só vou falar assim agora. Vamos! Vamos gritar agora. Grita, portuguesa. Ai, Jesus, vamos. Pentei meus bigodes, pentei meus bigodes. Tira o sal do bacalhau. Tira o sal do bacalhau. Que isso, amiguinho? A Bolsa de Valores é um cassino sem prostitutas. Não, não, vocês não estão sendo justos. Acordei, estava 2,80, 2,90, 3, minha ordem de venda estava 3,50. Uhum. Meio dia e meio estava 3,30. Ó. Oh. Bom, vou botar aqui uma ordem de venda de 3,65. Uhum. É o tempo de eu almoçar. 20 minutos. Sentei na frente do computador. Eu vi os pixels apagando e reescrevendo. Última venda, 3,65, 3,68. Falei, como assim? Já? Mas como assim? Bom, você tá 3,68? Então, aí eu olhei lá no meu home broker, porque eu também sou um cara sofisticado. Uh-huh. Estava escrito lá, ordem executada. 3 segundos antes. 3 segundos antes. Vendi a 3,65. Certo. Bom, tive um lucro. Ok. E quanto que esta merda bateu hoje? 4,20. Quando chegou a 4, eu falei, tá bom, não quero mais ver. Desliguei o computador e fui jogar a Company of Heroes. Isso com a ruiva, a minha praticamente noiva, gritando comigo no telefone. Seu burro, eu falei pra você não vender a sua topeira! Essas histórias de sacanagem no trabalho, os clientes de motel normalmente gostam de sacanear.

Cara, isso nunca aconteceu. Sério, ninguém. Isso já não aconteceu com ninguém, cara. Vamos marcar e aí depois liga. Pô, tô ligando pra marcar. Aqui, vamos marcar. Genérico pra descer, né, cara? Eu queria. Tipo, vamos marcar, cara. Tem aqueles caras que não fazem a mínima ideia de onde te conhece e falam assim: e aí, tá lá ainda? Tá. É, né? Horrível, cara. Tava ainda demais. Mas o vamos marcar é sensacional, cara. Cara, eu queria ter um desprendimento social pra quando alguém falasse vamos marcar, eu falar não, não vamos. Então, chegamos na praia, aquele grupo de pessoas, né? Eu, gorda e milhares. E os milhões que estavam na praia também. Me surge uma porra de uma sidra cerezera ou qualquer outra merda que o valha, né? Aí que a história diverge. Eu me lembro de ter tomado um copo. As pessoas dizem que eu arranquei a sidra da mão do cara que trouxe a sidra e virei a garrafa. Não sei, prefiro a minha versão. Tudo nublado, entendeu? Tudo assim, pessoas lá longe, assim, barulhos, sons estranhos, sons de explosões, que eu acredito que fossem os fogos. Eu me lembro que meu anel caiu no chão. Eu falei, caralho, meu anel. Eu ainda vi ele rolando, assim, aquela cena de filme. Ele rolando e as pessoas andando sem ninguém pisar. Sim, sim. Como é que tu falou? Como é que eu falei? Caralho, meu anel. Meu anel. Anel de prata, anel de prata. Eu ainda pensei em abaixar pra pegar. Quando eu fui começar a abaixar, a cabeça deu aquela revertada. Eu falei, meu irmão, fudeu. Se eu abaixar, eu fico. Se eu abaixar, eu fico. Pronto. Pum, teto preto. Ai, meu Deus. Aí eu abro o olho... Saca quando você tá sendo arrastado com o pezinho pra trás, assim, que o peito do pé vem arrastando no chão? Um braço em cada ombro de um amigo. Aí eu olhei em volta, teto preto. Abro o olho, eu estou agarrado na grade do prédio. Na piscina do prédio, aquela gradezinha pro chuveiro. Eu tô agarrado na grade, mas não tô agarrado segurando com a mão. Eu passei uma mão por dentro da grade, um dos vãos da grade, e segurei uma das hastes da grade. E a outra mão eu tô segurando o cós da calça. E gritando: a calça não! A calça não! Teto preto de novo. Ah, e isso, o chuveiro ligado, né? Tchau, chuveiro gelado. Teto preto. Abro o olho de novo, vejo uma família feliz dentro de um elevador. A garotinha olhando pra mim, apontando. Aaah! E a gorda falando: pois é, né? Passou mal, comeu alguma coisa que não fez bem. Cara, tu sabe que isso é mais sério do que tu acha que foi, né? Sem dúvida, tô lá de trás, né? Eu estava entre amigos, né? Aquele papo da nobreza de conde bêbado não tem dono. Ainda bem que eu estava entre amigos. É, sei. Aí o que me tu conta? Tu acredita nisso mesmo. É, eu prefiro, né? O que me conta? Né? Assim, esses momentos, só entre esses momentos. Uma leve dificuldade de andar no dia seguinte, mas tudo normal. Não, graças a Deus, não. É, o álcool é um grande analgésico, né? Você não fica levantando esse tipo de bola, que aí você fica ruim pro teu lado, porque tu também bebe muito. Mas eu nunca acordei brigando. A calça não! Porra, pois é. O que me contam entre esses eventos, né? Eu abaixei pra pegar o anel e levantei, pó, caí pra trás. Aí fui arrastado pra casa. Naturalmente, no processo, né? Onde caí, aquela merda, me caguei todo, me sujei, chão sujo. Joga ele no chuveiro, tá imundo, tá nojento, tira a roupa dele. Aí a gorda, que não vale nada, fala assim: filha da puta, tá estragando meu réveillon, deixa ele de cueca. E eu, bêbado, né? Comecei a correr atrás das pessoas que estavam com minha roupa pela garagem do prédio, sacou? Que festa, cara. E não desse, a garagem sendo no mesmo nível da portaria, né? E uma dessas pessoas foi pra portaria aqui do segundo bloco, que era onde a gente ia subir. Uhum. Eu consegui pegar a roupa, não sei o que, peguei, pó, chapei de novo. Uhum. Me levantaram, vamos subir com ele pro apartamento. Aí, quando abre a porta, tava a família feliz. Subindo juntos. Cuecão, transparente, natural, cueca branca, que eu não me visto de ovo. Subimos. Bom, como é que vai deixar esse desgraçado pra dormir? Cara, põe no quarto de empregada. Perfeitamente. Me jogar no quarto de empregada. Aí a gorda fala, né? Porra, cara, a minha raiva de você não é você vomitar. A minha raiva é você vomitar em mim. Porque você sempre vomita em mim. Eles botaram um balde, dizem, né? Que botaram um balde lá da cama e falaram: vomita, vomita, não quero vomitar, vomita, não quero vomitar, vomita, não vou vomitar, porra. Então tá bom. Aí nisso a gorda chegou perto e falou: meu irmão, tu tá bem? Foi do peito na calça. Filha da porra, que. Também na época que eu trabalhava com posto de gasolina, tinha um cara que era muito capial, cara, muito capial. Ele tinha um posto em Cataguases. Pra você ter uma ideia do quanto ele era capial, ele morava dentro do posto, a casa dele era dentro do posto. Ele fez uma churrasqueira em cima da troca de óleo, numa pontezinha entre a casa e a troca de óleo, e criava galo de briga solto no pátio do posto, cara. Quando eu chegava lá, eu tinha que pedir pro cara prender os galos de briga, cara. Mas aí, belo dia, ele me liga. Eu tava num outro posto em Juiz de Fora, conversando com o cliente, ele me liga no celular e fala: João Paulo, vou ter que fazer uma traição. Aí foi, como eu disse, foi na época que começou o negócio de adulterar produto, não sei o que. Eu falei: que isso? Tá maluco? Que traição, cara? O que tu tá falando? Ele: não, vou ter que fazer uma traição, a coisa tá difícil, pô, eu tô perdendo venda, vou ter que fazer uma traição. Falei: não, calma, cara, não faz nada apressado, não. Eu tô chegando aí semana que vem, a gente conversa, a gente vê alguma coisa pra fazer, faz alguma estratégiazinha, mas não se precipite. Ele: não, tu não tá entendendo, eu tenho que fazer uma traição. É que eu tô muito longe do centro, João. Eu tenho que fazer alguma promoção, alguma coisa pra atrair o povo da Gávea. Porque, pô, eu tava gelado, Bruno. Eu rolava no sonho do Rio, cara. Meu nome é Guga, eu fico muito feliz de participar do Nerdcast, porque pra mim o Nerdcast é uma reunião, né, entre amigos que a gente tem, semanal, né? Porque mesmo eu não participando, só ouvindo vocês, é como se nós todos estivéssemos numa roda, assim, num bar, batendo papo, falando um monte de besteira. Então, é essa a sensação que eu tenho quando eu escuto ou quando eu participo, né? Eu tive a honra, né, de estar presente quando houve, assim, o primeiro a ideia, né, de se criar uma coisa nesse gênero, né, que tava eu, o Azaghal, né, e o Amigo Imaginário, 4 horas da manhã, assistindo Alegria, Alegria. O Azaghal falou: cara, a gente podia juntar todas essas besteiras, todas essas merdas que a gente fala entre nós aqui, fazer um programa. Cara, foi a primeira vez que isso foi falado, né, isso foi lá em, sei lá, 2003 ou 2002, e a coisa realmente, né, surgiu. Então, fico muito, assim, agradecido de participar, porque vocês todos são meus amigos e eu gosto muito de estar com vocês, seja pessoalmente ou através da internet, ou só escutando mesmo, eu fico rindo, cara. É muito bom. É um garoto que a gente odiava, Guatemala. Ele era muito escrotinho, se achava o máximo. É. Era um idiota. E aí, um dia ele tava jogando vôlei e aí ele deu lá 3 cortadas no nosso time e ficava achando que era o Tandy, sabe? Ah, não sei o que lá, sem noção de nada, cara. Aí o amigo meu, Buda. Buda! Buda! Porra. A gente. Esse cara da não perde por esperar. Cara, tocou o recreio e a gente subiu pra sala. Uhum. Colamos o material dele todo na mesa com o Super Bond. Caraca! Colamos a posição que estava. A gente pegava a caneta, passava o Super Bond e colocava no mesmo lugar. Levi Peixe, não sei o que. Mas por que vocês levavam o Super Bond? Não, porque a gente queria sacanear esse cara. Colou o zíper da mochila pra ele não abrir a mochila. Ah, que ótimo. Colou a borracha dele no teto da sala. Deus! Tu não tinha aquela brincadeira? Tem uma borracha no teto? Né? Sabe? Eu lembro dessa. E aí, cara, quando volta a aula, a gente já tava rindo de antecipação pelo que ia acontecer, sabe? Uhum. E aí ele senta na carteira, a professora manda abrir o caderno. E aí, cara, ele vai pegar a caneta. Uhum. Ele pega e, sabe, uhum, a caneta escorrega, não vem. Uhum. E aí ele continua a puxar e a caneta prega foda, sabe? Uhum. Chutada na mesa. Cara, a gente tava chorando de rir, sabe? Uhum. Ele olha pra trás e fala: o velho truque da Super Bond. velha. Cara, que horror. Ai, cara, daqui a pouco a gente começa a passar o bilhetinho, né? Tem uma borracha colada no pé. O Bob era irmão da Sheila. Isso. Mas ele era um clonezinho do Hank, né? É verdade. Ah. Por isso que eu achei olha que era só, irmão. Olha só que desenho filha da e a gente nunca percebeu, cara. Irmão é o ele era filho do Hank com a Sheila, cara. Que isso, cara? E aí, não, irmãozinho? Os pais dele eram muito novinhos, não dava. Não, o pai da Sheila, depois que ela teve o filho, disseram que era filho deles. Pra poder manter ela no colégio, pra não dar problema. Isso, cara, é verdade. Paramos o Bob's, pedimos a comidinha, não sei o quê. Aí, vira o Azaghal e fala, não, eu vou querer um Big Bob, uma batata, um caralho, não sei o quê, vou pagar um cartão. Senhor, não aceitamos cartão. Porra, como é que vocês não aceitam cartão? Senhor, desculpe, mas nós não aceitamos cartão. E eu tô do lado olhando, né? Uhum. Isso é absurdo, você vai pagar no cartão. Não, senhor, nós não podemos, nós não temos maquininha de cartão. Aí me tira a carteira, dá uma porrada no balcão. Pá! Porra! Meu dinheiro não vale o mesmo que todo mundo, você vai pagar no cartão! Eu acho que ele não entendeu. Ele não podia pagar no cartão ali porque ele era bobo, feio, tinha cara de melão, sacou? Ele não aceitou que não tinha máquina de cartão. Aí começou a discussão, porra! Aí ele botou a mão no balcão e fez aquele movimento pra tentar pular o balcão. Aí eu segurei ele pelo braço e falei, que isso, cara, tá maluco? Porra, essa vagabunda, eu falei, que isso, tá louco, tá brigando com a mulher por quê? São 5 horas da manhã, a mulher tá trabalhando nessa merda. Tu tá puto com alguma coisa, tá nervoso? Aí ele falou algumas coisas inteligíveis e falou, olha só, você quer brigar com alguém, você briga comigo. Porque nós somos, você vai me dar um soco, eu vou te dar outro soco, a gente vai se machucar, amanhã tudo tá bem. Porque não tem máquina de cartão no Bob's. Não tem máquina de cartão, porra! Porra! Aí, então, clube da luta? Clube da luta. Vai na cara? Por favor. Só que eu tava menos bêbado que ele, já fui tirando o relógio, fui tirando a carteira, passei pela gorda e falei, segura aqui, segura. Pra que isso? Cala a boca, só segura aqui. E foi lá pra fora. Ai, meu Deus. Aí começou aquele negocinho, papá, pipi. E ele realmente tava se achando Rock Balboa, né? Saltitando na ponta dos pés, assim, eu pensando, caralho, isso sendo ridícula. Mas vambora, vambora. Aí ficou naquele jabzinho, eu falei, não, David, porra, vai fazer, faz direito, me dá um soco. Aí ele deu um jab, não, soco, dá um soco, direito, um soco. Aí ele deu outro jabzinho mais forte. Não, porra, dá um soco na minha cara. Aí ele deu um ganchão. Meu Deus. Virei o rosto. Falei, agora começou. Dei um nele e caiu. Aí virei as costas e falei, acabou, né? E fui andando. Aí eu só vi a cadeira subindo e ele falou, acabou nada. Esses últimos 50 Nerdcasts tiveram algumas passagens que foram sensacionais. Pra mim, o primeiro foi o Afonso 3D, Nerdcast Teoria da Conspiração, que ele ficou ensandecido, cara, tava despirocado. Porque ele falava as teorias malucas dele e ninguém acreditava, e ele começou a ficar louco, brother. Foi engraçado, e foi nesse que, embora não me dê um crédito, que foi lançada a teoria do Acre Não Existe. Na parte dos e-mails, eu achei irado no dia que o Alexandre foi enganado pelo cara que mandou a musiquinha japonesa falando que era ele cantando. Foi sensacional. E também do e-mail mais recente agora, do cara que gravou o Nerdcast Collection pra vocês venderem no site. Isso aí foi sensacional. Uma coisa de um cara com um coração muito grande e uma cabeça muito doente, cara. Qual é a do Acre? O Acre é uma farsa, tá aqui. Cara, ficando. Isso é uma loucura. Eu qual nunca ouvi essa? Falar disso, que o Acre é uma farsa. Do o Acre é tipo cara. Zona fase 3D do Master System. Quando você vai chegando perto, some. Tá ligado? Ele não existe. Na verdade, a gente... Eu já perguntei pra várias pessoas. Teve gente que falou que conhecia e tal. Quando eu fui investigar melhor, eu descobri que tava por dentro da armação. Que nem, você conhece gente do Acre? Cara, eu conheço. Não, não, não. Quais os pontos turísticos do Acre? Tucano. Time de futebol do Acre. Tucano. Carnaval do Acre. Artistas consagrados do Acre. Peraí, cara, Tucano. Tem a minissérie agora da Globo falando da conquista. Porque a Globo, a Globo conspira também. Por detrás disso. É verdade. Cada estado tem direito a uma porcentagem dos impostos que a gente paga, que vai pra União e é dividido. Saúde, essas coisas. O Acre é um desvio de dinheiro, entendeu? Para os projetos secretos do governo brasileiro. Excelente, gostei. Então você inventa um estado. Isso é uma frustração, cara. Tucano. Presta atenção. A gente já recebeu e-mail de pessoas do país inteiro. Nunca recebeu e-mail de ninguém do Acre. Tô falando de ninguém do Acre, se manifeste, senão a gente vai morrer. Caraca, cara, eu tô assustado. E se receber e-mail de alguém do Acre, pode ficar sabendo. Pode ficar que ela de olho em você. É @globo.com, né, cara? Exatamente. Sempre rola o cara que ninguém se deu bem com aquele cara e dá uma zoada. Então, a gente armou pro cara o seguinte. A gente descobriu que se tinha um computador lá, que se você colocasse um mouse na entrada PS2 e na USB e whatever, se você colocasse dois mouses em entrada diferente, os dois mouses controlavam o computador, né? Aí a gente, porra, isso aí tem que valer alguma coisa. Estilo autoescola, que o cara do lado vai freando e pegando a lembrar. Exatamente. E aí, cara, pronto, a gente armou toda uma parada. A gente, era uma bancada grande, né? Computadores um do lado do outro. Então a gente pegou o cara que tava do lado da vítima, né? Falei assim, você vai ser o controlador. Aí a gente pegou o mouse, ligou, passou por trás, colocou o mouse no chão, no pé do cara. Então o cara podia mexer com o mouse com o pé. Cara, foram 2 dias de diversão total. O cara ia no Photoshop, cara, aí ele ia fazer qualquer coisa, sabe? Que precisava de precisão. Aí o cara, com o mouse. E ele falando, que pariu! Porra! Esse mouse! Aí a gente pegou o cara do TI e combinou com o cara. Eu falei assim, maluco, não cabia essa porra. Cara, a gente só parou quando o cara recebeu uma notícia meio sinistra por telefone, sabe? E o cara já tava uma pilha de nervos, sabe? Aí a gente falou, cara, eu vou controlar o mouse com a mente. Quer ver? Vai para a direita. Aí o mouse... Aí, vai para... Assim. Cara, que ele ficou 2 dias sem desconfiar. Ele achava que parada tava louca. Ele ficava assim, aqui, ó, mexendo sozinho, mas parava de mexer. Aí o cara, pô, não tá mexendo não, maluco. Ele, pô, não sou maluco, cara, olha aqui. Aí, cara, deixava passar uma hora, sabe? Aí uma hora começava a mexer, ele, olha a porra do mouse mexendo sozinho, cara. Quando você faz desenho japonês, tipo Cavaleiros do Zodíaco e tal, como é que você consegue botar emoção vendo aqueles desenhos que os caras falam assim... Tudo parado também. Shinigami. É só isso, cara. É como se a gente falasse assim, oi, Guilherme Briggs. Você é um dublador excelente no Brasil. Alexandre, faça uma pergunta para o Guilherme Briggs. Ono kushinoda desu ka? Ono kushinoda desu ka? uma vez um cara me perguntou numa palestra assim, eu quero fazer uma pergunta pro Guilherme Briggs. Eu falei, oi, pode falar. Aí, cara, pô, quando tu faz aí o desenho japonês, meu, pô, tu coloca aí o Spike, nada a ver com o original. Você aí, o Cowboy Bebop, nada a ver, cara. Por que vocês não seguem o original e pronto? Aí eu falei, olha só, eu vou seguir o original e aí você vai ver se vai ficar legal. Eu tô aqui com meu amigo Mauro Ramos, que faz o Jet, e a gente vai fazer exatamente como no original. Como é que é o original do Jet, Mauro? Aí o Mauro. Oi, Spike. Oi, Sinito. Sinito. Fala. Agora faz a versão exatamente pior. Oh, Spike, nós temos que pegar esse criminoso. Você gostou? Ele. É um certo ponto de vista, realmente. E você foi o narrador dos Teletubbies. Olha aí. Pula. Todo mundo, né, tem um passado. Em Teletubbies, eu narrando Teletubbies, foi engraçadíssimo porque o pessoal da Ragdoll, os ingleses lá, eles mandaram na tal da carta criativa, dizendo que o narrador não podia ter emoção nenhuma. Japonês. Eu falei, caramba. Japonês. Eu falei, caramba, como é que vai ser isso? Aí eu fiz. Um dia, na terra dos Teletubbies, Lala pegou uma bola e jogou pro Tinky Wink. Aí voltou. Tá com emoção ainda. Eu falei, cara, meu Deus, cara. Um dia, na terra dos Teletubbies, Lala pegou a bola e jogou para o Tinky Wink. Ainda tá com emoção. Caraca! Olha aí, grava assim. Um dia Lala pegou a bola e jogou para Tinky Winky. Tiki, tiki, tiki, tiki. Ah, agora tá perfeito. O Teletubbies foi a única série que eu dormi enquanto dublava. Mas eu explico. Tinha uma cena que demorava para passar para outra, um quadrinho. Era tipo assim, Lala gosta de azul. Puxa, Lala, que legal. Foda-se, né? Pô, foda-se. Não, dá pra ver esse triângulozinho que é o símbolo... Não, enfim. Aí, só que era muita repetição, repetição, repetição, repetição. Teve uma hora que demorou um pouquinho demais, alguns segundos demais, e eu desfaleci. Aí acordei com o som do diretor. Ô, acorda aí, pá, dormiu aí. Ô, acorda aí, acorda aí. Eu falei, caramba, Borghetti, eu dormi. Ele, ah, tá de sacanagem. Eu dormi, onde é que tá? Você tá dublando Teletubbies, rapaz? Não é Transformer, não! Fala, galera do Nerdcast. Aqui quem tá falando é Eduardo Spor. Quer dizer, é Vince Glotto, né? Agora virei Eduardo Spor, né? Fui rebatizado aqui no Nerdcast, depois do Nerdcast 80, que a gente falou sobre o livro A Batalha do Apocalipse. Mas assim, eu tô aqui hoje pra falar, pô, do Jovem Nerd. Até hoje, mais me impressiona, não só no Nerdcast, como no site todo, é a capacidade que esses caras têm de fazer uma coisa que eles gostam, só que de uma maneira extremamente profissional. Isso aí eu sempre fiquei embasbacado, assim, achei que, pô, porque muita gente, assim, quer fazer um site, quer fazer alguma coisa e tal, só que leva a coisa, assim, na empolgação, depois deixa pra lá. Eles são realmente profissionais, assim. E, pô, eu quero mais uma vez chamar vocês, assim, pra continuar escutando aí o Nerdcast e, pô, dar uma força no que puder pra esses caras, que eles merecem, e não só eles merecem, assim, a gente merece eles, assim. A gente merece ter coisas boas, assim, na internet, diversão que eles proporcionam pra gente. Então, sou muito honrado de ser amigo deles e fazer parte dessa galera aí. Então, assim, um abraço pra vocês, assim, tudo de bom aí. Mas veja bem, eu não fico mais tão chateado. Claro que na primeira semana, chorei. Você viu? Depressão. Não dormi. Você viu o quê? R$2.700 viraram quanto? 90. Falei! Mas por quê? Eu fui burro. Uhum. Eu caí na primeira falha do investidor. Exatamente. Que é: se o barco tá afundando, abandona, não reza. Não reza. Eu, bobo, garoto. Fui garoto. Uhum. Fui garoto. E eu fiquei olhando e falei, olha, caiu 8%. Olha, caiu mais 7%. Não, mas vai subir. Caiu mais 8%. Não quero mais... Agora não, eu não quero perder. Vai... porra, não posso perder isso tudo. É. Ó, olha só. Bom, tinha coisas que eu comprei a R$3 que eu vendi a 50 centavos. Olha aí. Que tinha coisas que eu comprei a 1,35 que eu vendi a 5 centavos. Eu vendi de sacanagem, eu admito. Eu falei, não vai ter nenhum filho da puta que vai comprar essa porra assim. E teve. Teve. Eu não sei o que esse corno fez com isso. Porque de 5 centavos caiu pra 4, 3, 2, 1, 0. Gustavo Gutierrez, 20 anos, Maringá, Paraná. Já sei, vou adivinhar a pergunta dele. Pois é, você acabou com a vida dele. Já sei. Acabei com a vida dele por causa do Frikazói e todo mundo no colégio fica assim, aê, Gutierrez! Exatamente! Acabou com a vida do cara. Gustavo, tenho uma coisa pra falar pra você. Desculpe. Crianças fazem você pagar mico, né? As crianças. Depois que tu é mãe, meu filho, sai de baixo. A minha filha do boxe, quando era pequena... Pois, teve uma vez também que eu fui com ela no Pão de Açúcar. Moramos no Rio, né? Uma vez na vida temos que ir. Aí fui levar a do boxe para andar de bondinho. Chegamos lá naquelas lojas lá do Pão de Açúcar. É cheio de piranha empalhada. Que escrotidão, né, cara? O cara viaja meio mundo para vir aqui no Brasil, sobe uma montanha do tamanho do cacete, chega lá em cima, só tem piranha empalhada, piranha viva, e fotografia no prato. Pois, Isso era... aqui é turismo. Tiraram foto minha lá no prato. Eu quebrei aquela porcaria, né? Eu não pago por esta bosta. Não sou turista, moro aqui. Pois, a rapariga ficou impressionada com a quantidade de piranhas empalhadas. Ah, mas no Rio tem muita piranha. Mas ela, ô mãe, mas que é isto? Estes bigos dos dentes. Eu, são as piranhas. Piranhas são um perigo. Elas comem as pessoas vivas. Normalmente. Pois, fui contando que as piranhas eram perigosas e aquelas coisas todas. A menina ficou impressionada. Falou, mãe, compre uma piranha. Por que vou comprar esta bosta? Eu comprei este peixe feio empalhado. Pois, passou. Mas a piranha ficou lá na cabeça da menina. Aí nós fomos para um parquinho, por meio da pracinha. E ela foi brincar lá no escorrega, nos trepa-trepas. Aí ela estava lá em cima do escorrega. Ela falou, vamos brincar, mãe. Eu falei, vamos, vamos. Eu agora sou o tubarão e tu está no barco. Porque ela estava no alto do escorrega. Pois aí eu falei, eu sou o tubarão. Vou te pegar, ô raparigo! Aí a guria, para ajudar, começou a gritar: não, não é de tubarão! Você é uma piranha! Tu és uma piranha! Aí eu, que piranha que é o rapariga? É o tubarão, quer dizer? A cena era para se inteira olhando a minha filha: piranha! Tu é piranha! Socorro, a piranha quer me pegar! Ai, socorro, a piranha! Acabou a brincadeira! Acabou! Bom, aqui é o Sr. K, eu mais gosto do Nerdcast. Eu acho que é exatamente a liberdade que a gente tem de falar as besteiras que nós falamos todos os dias. E isso é gravado. Então, 6 meses depois, você consegue ouvir de novo aquele momento de genialidade besteirística. E isso diverte a você e outras pessoas em volta. Isso é muito bom. É essas coisas, assim, esses momentos, entendeu? Do chocolate no formigueiro, aquela da bolinha com textura. Isso são coisas, cara, que os ouvintes têm que entender que não é, de forma alguma, pré-imaginado. Isso sai. Isso sai. Todos nós temos um nível de retardo mental tão alto que essas coisas saem. Mas que bom que vocês gostam, vocês se divertem, isso que importa, entendeu? Porque falar besteira por falar besteira, isso a gente faz de graça. Mas que bom que vocês se divertem com as besteiras que nós falamos. É isso, um beijo, um abraço para todos. Outubro de 96, eu e um amigo meu, a Gorda, fomos convidados a ir a Recife. Beleza. Tirei pra Gorda e falei, Gorda, vamos comprar passagem de ônibus. A Gorda, carioca malandro. Porra, passagem de ônibus, comprar agora em outubro? Meu cocô? Maluco? Beleza. Uhum. Novembro, Gorda, passagem de ônibus. Maluco, porra? Só em fevereiro? Tá bom, depois não diz que eu não avisei. Dezembro, Gorda, passagem. Não, torrei meu 13º todo. Beleza. Janeiro, iníciozinho de janeiro, não quis ir. Chegou. Faltava o quê? Uns 4 dias pro carnaval. Eu já tinha me distraído, né? Uhum. Não vamos mais viajar. Uhum. Aí a Gorda vira pra mim e fala, vamos comprar passagem? Abriu um sorriso de orelha a orelha. Falei, vamos. Mas é claro, agora. Da Mangaratiba, né? Cara, eu não lembro qual era a companhia aérea. A companhia aérea, ótimo. A companhia de Busum, tá? Uhum. Eu sei o seguinte. 17 companhias aéreas, porra, companhias rodoviárias, iam pra Recife. 17. Que ótimo. Só tinha passagem em 2. Você já jogou um pedaço de chocolate no formigueiro e ficou olhando? Cara, igual. Quando a gente chegou na plataforma, qual é o ônibus? Aquele ali. Peraí, qual é o ônibus? Aquele ali. Aquele ônibus com 5 mil pessoas em volta. É. Peraí. Só tem 47 lugares. Por que tem 5 mil pessoas em volta? Porque fulaninho, o indivíduo A, vai viajar, certo? Uhum. Só que pro indivíduo A viajar, a família inteira, composta de 18 pessoas, tem que levar o desgraçado na rodoviária. Uhum. Claro. Aí o indivíduo A entrou no ônibus, certo? Certo. Beleza. E os 18 estão fazendo o que lá fora? Estão passando o colchonete, estão passando